Levantei os meus olhos, vi os carros andar, cavalos vermelhos e brancos prontos a lutar. Montes de metal, os ventos a soprar em cada direção, tua voz a guiar. Eis o renovo que vem, edificará o templo, oh Senhor. Glória ao Rei, a paz reinará, teu Espírito repousa em nosso lar. Cavalos pretos vão, ao norte seguirão, os grisalhos ao sul, com firme coração. Coroas de ouro em Josué a brilhar, teu povo se une, vem nos preparar. Eis o renovo que vem, edificará o templo, oh Senhor. Glória ao Rei, a paz reinará, teu Espírito no templo do Senhor, vamos nos encontrar. Se ouvirmos a tua voz, com fé vamos andar. Teu amor nos une pra sempre adorar. Eis o renovo que vem, edificará. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 72 BPM.